dessa testemunha que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah, um assunto de extrema importância. O assunto de hoje é sobre a oração, as condições e regras e os pilares da oração. Saibam que é um dos pilares mais importantes do islamismo, e ela não é aceita se as suas regras e condições forem respeitadas e os seus pilares também. Algumas pessoas rezam de uma maneira errada e mesmo assim dizem: diga alhamdulillah que eu estou fazendo a oração. Não devemos falar dessa maneira, porque não é nós que decidimos o que Allah aceita ou não. Na verdade, Allah Azza wa Jalla, que nos diz no seu mensageiro que forma devemos fazer a salat. Se alguém está falhando em alguma condição ou regra ou algum pilar, que conserte essa salat, pois senão ele está perdendo o seu tempo cansando à toa. E fatalmente, digamos, a salat não é aceita, a salat é rejeitada, elas têm que estar de acordo com o que foi ensinado pelo mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Regras para a salat. Primeira regra é que o tempo dela já tem entrado. Não se pode fazer uma salat que seja um minuto antes do seu tempo. Essa é a primeira regra. A segunda regra é a purificação. Devemos falar um pouquinho com detalhe da purificação, porque o horário todo sabe. Agora, a purificação pode estar passando despercebido. A purificação da pessoa inicia-se com a limpeza dos seus órgãos após urinar ou evacuar. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam passou perto de um túmulo e soube que tinha pessoas sendo castigadas naquele túmulo. E entre os motivos do castigo, um deles não se purificava depois de urinar. A pessoa que urina, principalmente os jovens, para que tenham essa ciência, e rapidamente volta a colocar a roupa, fatalmente a roupa e parte do corpo ficou suja, impura, não serve para salat, porque a oração, o corpo, a roupa e o local tem que estar puros. Então a pessoa tem que urinar, prestando atenção para que nenhuma parte da sua roupa seja atingida durante, e prestando atenção para dar o tempo suficiente para acabar qualquer tipo de urina que possa existir no canal ainda, para que essa urina não venha a se tornar uma impureza nas roupas íntimas e posteriormente a salat não é aceita. Então, cada vez que uma pessoa muçulmana usar o banheiro para fazer as suas necessidades, ele tem que sair do banheiro com as suas roupas de corpo absolutamente puros, e muitas vezes somente o papel não é suficiente, tem que ser com água também, cada um sabe o limite. Depois disso vem a wudu, que é a ablução. A ablução também existe nela pilares principais. Entre os pilares principais da ablução, lavar o rosto inteiro. Muita gente coloca água na mão e bate no rosto. O wudu não é válido. Posteriormente a salat não é válida. Lavar o rosto do limite inteiro do rosto da face. E o limite da face é do nascer natural dos cabelos até a parte de baixo do queixo, e da orelha até a orelha. Alguns vão pensar que, poxa, mas nesses detalhes, quanto detalhe, não? É dessa forma que tem que ser. E quem não faz assim, a salat dele não é válida. E é por isso que foi ensinado dessa forma pelo mensageiro. Então a água tem que abranger a face inteira, de orelha a orelha, do nascer natural do cabelo até a parte interior do queixo. E aqueles que têm uma barba espessa, grande, deixe que a água escorra na barba, não precisa alcançar o queixo. Lavar depois disso as mãos até acima dos cotovelos, mas não só o braço, as mãos da parte do dedo, do início da mão, que são os dedos, até acima um pouco do cotovelo, porque muita gente faz escorrer a água só. Tem que se lavar a mão inteira e o braço, não só o braço. Esse é o pilar principal. Lavar só as mãos no início é sunna. Lavar o braço e a mão é obrigação, senão o wudu não é válido. Depois passar a mão úmida ou molhada na cabeça uma vez só. Depois lavar os pés até acima dos dois ossos do tornozelo, acima. E prestar atenção para que a água tenha alcançado o calcanhar do pé. E o mensageiro disse: ai dos calcanhares do fogo do inferno. Então, que detalhe, até isso ele ensinou. A água que não atinge o calcanhar durante o wudu faz com que a salat não seja válida e, por consequente, o calcanhar é queimado no fogo do inferno. Esses são os pilares do wudu. Não faça o wudu apressado, faça com que a água abranja todos os limites necessários para que a sua ablução seja aceita e posteriormente a salat. Entramos para a salat, todo mundo sabe que tem que ser no sentido certo. E uma coisa importantíssima que devemos parar: os homens têm que estar com a aura coberta. Nenhuma parte da aura pode aparecer. O que é a aura? É as partes íntimas do homem que não podem aparecer. Onde é o início? Acima do umbigo, incluindo o umbigo. O umbigo não pode aparecer. Até abaixo do joelho. Então, para aqueles que usam a bermuda curta, que está no limite do joelho, e quando ele faz a prostração, dobra a perna, sobe um pouco, a salé está inválida, cansou à toa. Ou aqueles que, quando fazem a prostração, a parte de trás das costas aparece porque a camiseta é curta, invalidou a salé, perdeu seu tempo, tem que pôr roupa mais comprida e refazer a oração. Para aqueles que têm um físico mais avantajado e usam camisa, e os botões da camisa se abrem até aparecer o umbigo, perdeu a salé. Então, o wudu está sendo feito, a salé está sendo feita. Então, devemos respeitar as regras. Já pensou, chegamos num dia, fizemos 40, 50, 60 anos de salé, e nada está escrito para nós, tudo inválido, inválido. Tomar cuidado com as camisetas curtas. Nenhuma camiseta curta consegue cobrir a aura. Tomar cuidado com as bermudas acima do joelho, um pouquinho abaixo do joelho. Ela tem que ser muito mais comprida para que você fique confortável quando estiver fazendo a oração. Senão você está fazendo a oração e está pensando no joelho, se está coberto ou não, perdeu a concentração. Será que meu joelho está coberto ou não? Será que as minhas costas estão cobertas ou não? E concentrar no que está lendo, nada. Para as mulheres, todo o corpo dela tem que ser coberto, menos o rosto, a face, o limite da face e as mãos. A mulher não pode rezar de calça e a mulher não deveria e não pode nem usar a calça. Nem que tenha uma roupa comprida por cima, aquelas roupinhas curtas que põe acima da calça e a calça fica com as pernas e parte superior da perna aparecendo, essa definitivamente não é hijab. Que ninguém se iluda dizendo está melhor que as outras. Não, não está muito melhor que as outras. Estaria melhor se fosse o hijab, com as regras dele, roupa larga, discreta, sem ser transparente. Esse é o hijab. Então a mulher tem que cobrir os pés, só pode aparecer o rosto e as mãos. E se nós não temos condições de fazer com que as nossas esposas e filhas usem o hijab verdadeiro, não vamos maquiar um hijab falso que elas estão usando. Digamos então, não temos condições, que Allah Azza wa Jal oriente elas para melhorar o hijab. Mas não venha dizer que o hijab está bom, porque você está sendo um mau exemplo para os outros que acham que o hijab está bom, apertado, justo, um paninho na cabeça. Isso não é o hijab. Os pilares da salat, então, ficar em pé é um pilar da salat. A menos para aqueles que não têm condições. Se não tem condição de ficar em pé, senta, faz o rucu e faz o sujud. Se Se não tem condições de fazer o rucu, balance a cabeça para baixo. Se não tem condições de fazer o sujud, incline mais a cabeça. Mas não pode deixar nenhum pilar da sala, a não ser que é impossível de fazer. Se pode ficar em pé, jamais pode ser sentado, porque a sala não é válida. Então fique em pé, se puder, faça o rucu se puder, se não puder, deixe o rucu. O resumo é: faça aquilo que você consegue. Se você deixar um pilar sem fazer, a salata é inválida. E se a pessoa não puder nem ficar em pé, nem inclinar e nem prostrar, então ela faz no limite que ela tem condições. Esse é um pilar. Outro pilar, leitura da Fatiha. A Fatiha tem que ser treinada. A abertura tem que ser treinada, tem que ser consertada. Escutamos 80% ou mais de Fatihas erradas. Erradas. E sem ela, a sala também não é válida. Então treine, pronuncie os fonemas certos, as letras certas da Fatiha. Não é difícil. É mais difícil para os irmãos recém-convertidos. A esses cabe começar a aprender. Mas para aqueles que são muçulmanos e nasceram muçulmanos, já passou no tempo de falarmos a Fatiha de uma maneira correta, inshallah. Inclinar é um pilar. Erguer da inclinação é um pilar. Prostrar é um pilar. Sentar entre as duas prostrações é um pilar. E acima disso tudo, a concentração e a estabilidade é um pilar. Você tem que inclinar até que a sua inclinação se estabeleça, seu corpo se estabeleça naquela posição. Erguer até que o seu corpo se estabeleça naquela posição. Prostrar até que o seu corpo se estabeleça na prostração, nos membros certos. Sentar, que foi dito na nota aqui, muita gente faz tão rápido, é como se estivesse balançando ou dançando. Essa salata não é aceita, essa salata é rejeitada. E comprova isso. Certa vez o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam entrou na mesquita e viu um homem fazendo uma salata rápida, sem concentração, sem estabilidade nenhuma. Quando ele terminou, o mensageiro disse para ele: volte e faça a salata, pois você não fez ainda. Ele voltou e fez de uma maneira rápida, e o mensageiro falou para ele: volte e faça a salata, pois você não fez ainda. 3 ou 4 vezes. Até que ele falou: mas eu não estou sabendo então fazer a salata. Aí o mensageiro disse: quando você inclinar, incline com concentração, se estabeleça nessa posição, dê um tempo. Não rapidamente, inclina, levanta, senta, levanta. E quando você erguer da inclinação até que você se estabeleça, quando você prostrar, prostre até que se estabeleça, toda essa salada ela tem que ser feita com o maior respeito possível, estabilidade, concentração, devoção, para que Allah Azza wa Jal aceite a nossa oração. Somente um lembrete: é aconselhado jejuar o 19º dia desse mês de Muharram. É o sunnah do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Esse jejum não tem ligação nenhuma com a tristeza pela morte de alguém, como dizem os xiitas, nem é um dia de ir para ser comemorado. É uma sunnah para ser jejuado. É um dia que Allah Azza wa Jal salvou Sayyidina Musa alaihi salam e o seu povo da injustiça de Faraó. Não comemore nada, não se entristeça. Essa data não tem ligação nenhuma com o que os xiitas dizem. Essa data tem ligação à salvação de Sayyidina Musa alaihi salam. Domingo 9 e segunda-feira.